Nessa selva, racional é aquele que vence. Mas eu não perdi, eu não vou perder. Sei o que quero pra mim.